Como te chamas? Ana Luísa. Qual é o curso? Medicina. E o ano? Terceiro. Há quanto tempo colaboras com o projeto Gata na Saúde? Estou a colaborar este ano, já estou há 2 dias aqui e já colaborei há 2 anos atrás. Já deve gostar da experiência? É uma experiência interessante, é uma experiência diferente, dá-nos outra perspectiva do enterro da gata e acaba sempre também ser ajudar o nosso crescimento pessoal. Achas que é uma mais-valia para os seus conhecimentos participar neste projeto? Em termos técnicos não é que se aprenda muito, mas ajuda muito uma pessoa a evoluir do ponto de vista humano, relacionar com a pessoa e também saber lidar com situações de crise e saber resolver problemas quando eles aparecem inesperadamente. É mais nesse sentido. Vale a pena o esforço? Eu acho que sim, porque acabamos por dar uma maior qualidade de enterro aos participantes e há realmente aqui pessoas que precisam de ajuda e a gente pode dar essa ajuda. Então, nesse sentido, acaba por ser uma boa experiência. Como te chamas? Dou. Qual é o curso? Enfermagem. Há quanto tempo colaboras com a Gata na Saúde? É o meu 4º ano aqui a trabalhar na Gata na Saúde. Achas que é uma mais-valia para os seus conhecimentos trabalhar neste projeto? É, a nível social, uma pessoa aprende a gerir determinadas situações que depois no dia-a-dia esses conhecimentos são transportados para o dia-a-dia do hospital. E em termos de conhecimentos teóricos, é mais aprender a aplicar conhecimentos teóricos na prática. Vale a pena um esforço? Vale, mas que não seja, é um ambiente muito engraçado que se cria a nível social e é uma ajuda que se dá e muito que se aprende e se leva também neste tipo de eventos. Como te chamas? Luísa. Qual é o curso? Medicina. Que ano? 15. Há quanto tempo colaboras com o projeto Gata na Saúde? Este é o 2º ano. A experiência tem sido boa? Sim, relativamente. Não é uma coisa que seja muito agradável de se fazer, apesar de aprendermos alguma coisa sobre como lidar com pessoas em situações borderline de stress, mas pronto, acaba por ser uma experiência interessante neste tipo de situações. Não é uma experiência clínica muito relevante, por assim dizer, mas acaba por ser uma colaboração com os nossos colegas, não é? Que estão aqui a divertir-se e que às vezes deixarem um bocadinho naquilo que deviam fazer e noutros que às vezes têm realmente alguns problemas de saúde e que vêm recorrem a nós por alguma alteração e por algum conselho. Achas que é uma mais-valia para os seus conhecimentos trabalhar neste projeto? Sinceramente, para os conhecimentos, não. Talvez para uma abordagem mais social, não é? E ver realmente como é que as pessoas ficam, o que é que acontece e não sei o quê. Em termos de mais-valia profissional, ou seja, de conhecimentos, não se adquire conhecimento quase nenhum. Adquire-se mais um traquejo de lidar com a pessoa e de tratar e de perceber se está realmente mal, se não está realmente mal, fazer uma certa triagem. Vale a pena o esforço? Valer vale, porque no final de contas nós estamos sempre... A única coisa que nos levanta e que nos leva a fazer isto é não levar as pessoas ao hospital. E no final das contas o que nós vemos é que realmente as pessoas recorrem aqui e nós muito poucas mandamos para o hospital. Até hoje acho que não enviamos nenhuma. E por isso é muito importante para o hospital não ter este tipo de sobrecarga, neste tipo de festejos. É muito importante haver este tipo de medida, porque senão ia ser uma sobrecarga enorme e as outras pessoas que não estão neste tipo de evento, este tipo de evento tem de acontecer, mas dar um mínimo de repercussão para o exterior, acho eu. Para mim é essa a função mais importante da Gata na Saúde.